algo especial, vim trazendo bênçãos, muitas bênçãos pra você. Quem quer ser uma bênção também tem que abençoar. Levante as suas mãos agora, chegou sua vez. Dê um brado em grande coro, em nome de Jesus agora eu te abençoo. Hoje Deus me deu uma tarefa especial, mandou um vinho novo para então distribuir. Quem quer desta unção, comece agora a adorar, que Deus me autorizou pra hoje te abençoar. Dê um brado em grande coro, em nome de Jesus agora eu te abençoo. Eu te abençoo, te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Benção também tem que abençoar. Levante as suas mãos agora, chegou sua vez. Dê um brado em grande coro, em nome de Jesus agora eu te abençoo. Eu te abençoo, te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Te abençoo, te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo.